Usa-me, Senhor, em minha sinceridade. Confio em Ti, não vacilarei. Examina meu ser, prova meu coração. Teu amor é a luz que me guia, Senhor. Louvarei ao Senhor com voz de adoração. Contarei as Tuas maravilhas na habitação da Tua casa. Eu quero estar, ó Senhor, em Tua glória. Não me assento com os homens vãos, nos caminhos da mentira não andarei. Aborreci a maldade, busco a verdade. Lavo minhas mãos, em inocência eu andarei. Louvarei ao Senhor com voz de adoração. Contarei as Tuas maravilhas na habitação da Tua casa. Eu quero estar, ó Senhor, em Tua glória. Meu pé está firme em caminho plano. Livra-me, Senhor, tem piedade de mim. Juntos na congregação louvaremos. Tua bondade é o que nos sustenta aqui. Contarei as Tuas maravilhas na habitação da Tua casa. Eu quero estar, ó Senhor, em Tua glória. Português e worship, acoste-me, torna-me.